como na mão, vou mergulhar nas águas do rio. Vou mergulhar, eu quebro meu orgulho, mas saio transformado. Pois quem entra no teu rio sai de lá curado. E essa é a minha chance de receber o meu milagre. Eu já cheguei até aqui, não vou desistir. Eu sei que existem outros rios melhores pra eu mergulhar, mas sob a tua palavra eu vou entrar nesse rio e vou me banhar. Na primeira vez vou mergulhar profundo, na segunda vez eu já perdi o medo, na terceira vez eu creio no milagre, e na quarta vez espero a resposta, e na quinta vez eu vou descer mais fundo, e na sexta vez tô perto da vitória, e na sétima vez eu eu já perdi o medo, na terceira vez eu creio no milagre, e na quarta vez espero a resposta, e na quinta vez eu vou descer mais fundo, pela sexta vez tô perto da vitória, e na sétima vez eu vou subir curado. Entre no rio de Deus agora, a cada mergulho está mais perto da vitória. Te mandou, pode mergulhar nas águas deste rio, tua lepra vai sarar. Entre no rio de Deus agora. Se Deus te mandou, pode mergulhar nas águas deste rio, tua história vai mudar. Mergulha sem medo, mergulha, igreja, o sobrenatural.